Seixal Saudável, com boas práticas em saúde. O apoio aos sem-abrigo do Conselho do Seixal está em destaque no programa de hoje. A estratégia é coordenada pela Associação de Solidariedade Criarte. Em estúdio temos, por isso, connosco o presidente Fernando Marques, que, questionado por Sofia Loução, do Gabinete Seixal Saudável, nos vai explicar o que está a ser feito para melhorar a vida dos sem-abrigo. Em 2009, de acordo com diretrizes do governo português, foi implementada uma estratégia nacional de integração de pessoas sem-abrigo, cuja operacionalização a nível local é da responsabilidade das redes sociais do país. No caso do Conselho do Seixal, a Criarte tem sido uma figura-chave em todo este processo. O que é que se pretende com a implementação desta estratégia no Seixal? O que se pretende com a estratégia do sem-abrigo no Conselho do Seixal é um pouco desenvolvê-la em três vertentes: a prevenção, a intervenção e o acompanhamento, até porque uma parte deste público que acaba por ser abrangido pela estratégia do sem-abrigo dentro do novo conceito tem um pouco também dentro da doença mental e, portanto, a prevenção acho que é algo fundamental em termos desta estratégia. O que se entende por pessoa sem-abrigo? É assim, dentro do conceito que foi adotado na estratégia de 2009, é um conceito definido pela Federação Europeia das Organizações que Trabalham com as Pessoas Sem-Abrigo, da qual a Criarte faz parte. Considera-se pessoa sem-abrigo aquela que, independentemente da sua nacionalidade, idade, sexo, condição socioeconómica e condição de saúde física e mental, se encontre sem teto, vivendo no espaço público, alojado em abrigo de emergência ou com paradeiro em um local precário, ou sem casa, encontrando-se em alojamento temporário destinado para o efeito. Portanto, esta estratégia vem abrir o leque daquilo que era o nosso conceito de sem-abrigo, que é a pessoa que vive na rua. Portanto, esta nova definição da comunidade europeia abre o leque em relação a esta estratégia, o que também aumenta o número a percentagem destas pessoas abrangidas pela estratégia nacional. Existem dados estatísticos sobre o número de pessoas sem abrigo no Conselho? Em 2009, quando a estratégia avançou e a Criarte era a entidade interlocutora desta estratégia, foi feito um levantamento inicial que envolveu um grupo de parceiros que trabalhou nesta estratégia, e aquilo que se tinha apurado em termos efetivos andou à volta das 80 pessoas, o que dentro deste conceito nos parece escasso, mas a estratégia, o primeiro levantamento andou à volta das 60 pessoas. Qual é o perfil dessas pessoas? Tem a ver com várias situações, desde situações de toxicodependência, situações que têm a ver com doença mental. Portanto, é um leque muito vasto em termos do público que encontramos nesta problemática. E o que tem sido feito para cumprir com os objetivos desta estratégia? É assim, como eu disse, em 2009 a Criarte, em reunião de CLAS, foi nomeada entidade interlocutora. Em 2010, porque havia a necessidade da constituição de núcleos para a intervenção da estratégia das pessoas sem abrigo, foi retificado a decisão do CLAS e foi constituído um núcleo composto pelo Centro de Saúde, o Agrupamento de Centro de Saúde da Península de Setúbal de Seixal de Sesimbra, o Centro Paroquial de Bem-Estar Social de Arrentela, o Centro Paroquial de Bem-Estar Social de Fernão-Ferro, a Criarte, a Associação de Solidariedade, o Instituto de Segurança Social IP, o Município do Seixal e a Santa Casa da Misericórdia do Seixal. Neste âmbito, decidimos seguir as quatro linhas estratégias da intervenção para o sem-abrigo, que têm a ver com a habitação, emprego, proteção social e saúde. Pelo que, neste momento, estamos a desenvolver, e até pela falta de recursos financeiros, a constituição de uma equipa de rua, a possibilidade de criação de um armazém de emergência social para roupas, alimentos e mobiliário, o fornecimento de refeições, o apoio ao transporte e o acesso prioritário deste público-alvo aos cuidados de saúde. Como é que o cidadão comum pode ajudar? O cidadão comum, ainda mais no estado em que se encontra o país, em que tudo se justifica pela falta de dinheiro, o que também se reflete nesta estratégia, portanto não há qualquer verba para o desenvolvimento desta estratégia, o que fará garantidamente com que Portugal não cumpra os objetivos definidos com a União Europeia, o que poderá fazer o comum dos cidadãos, dos munícipes deste concelho, é como costuma dizer, apelar à sociedade civil e que as pessoas possam contribuir dentro daquilo que é as linhas orientadoras definidas pelo núcleo da estratégia e poderem colaborar no desenvolvimento dessa mesma estratégia. Todos podem então dar apoio aos sem-abrigo do Concelho do Seixal. É com esta mensagem que terminamos o Seixal Saudável de hoje. No próximo programa vamos conhecer a Casa de Acolhimento Nova Esperança. Este programa resulta de uma parceria da RDS com o projeto Seixal Saudável da Câmara do Seixal. Seixal Saudável, para promover o seu bem-estar.